que o evento voltou a acontecer após 2 anos de intervalo por causa da pandemia da Covid-19. João Daniel explica que o FASC é um dos maiores eventos culturais do Nordeste brasileiro, com a presença de artistas locais e nacionais, além de pratos típicos da culinária da região. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, parabeniza o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros já anunciados, em especial a futura ministra da Cultura, Margarete Menezes. Benedita da Silva ressalta que, enquanto mulher negra, se emociona em ver, depois de tantos anos, uma outra mulher negra ter sido escolhida por Lula para resgatar a cultura do país. A congressista cita os 35 anos de carreira e os trabalhos sociais e políticos da futura ministra. Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, também cita a importância do resgate cultural brasileiro, inclusive para os povos indígenas. Segundo a legisladora, resgate é a palavra definidora das metas do próximo governo, que necessita do apoio do Congresso para aprovar a PEC da transição e recompor o orçamento. Segundo Joênia Wapichana, no que diz respeito aos povos indígenas, a PEC é de enorme importância para ampliar as políticas, resgatar os recursos da FUNAI e os quase 60% de recursos cortados da saúde. Trabalho. O plenário da Câmara aprovou o uso de fundos públicos para o pagamento do piso salarial da enfermagem. A proposta segue para o Senado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. A Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda à Constituição que prevê uma complementação do governo federal aos estados, municípios e hospitais privados para o pagamento do piso salarial da enfermagem. O pagamento do piso, aprovado pelo Congresso em junho, foi suspenso em setembro pelo Supremo Tribunal Federal, a pedido da entidade que representa os hospitais privados, até que fosse feito um cálculo do impacto financeiro da medida. Desde então, o Congresso busca uma fonte de recursos para os gastos. A PEC aprovada, de autoria do deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, prevê uma complementação do governo federal nos moldes do que já acontece hoje em relação ao Fundeb, o fundo destinado a estados e municípios para o pagamento dos profissionais da educação. O texto estabelece o superávit dos fundos públicos do Poder Executivo como fonte de recursos para o pagamento. A proposta também amplia o auxílio às entidades privadas que prestem serviços de saúde que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A PEC foi aprovada em plenário por 413 votos contra apenas 13. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, ao prever o uso dos fundos públicos para o pagamento do piso, a proposta fere o teto de gastos e não vai garantir o pagamento dos salários. Mais uma vez, os enfermeiros estão acreditando numa história de que esta casa está resolvendo o seu problema quando não está. Aliás, está criando problemas para toda a sociedade ao excluir do teto de gastos os 12 bilhões de reais de compensação da União a estados e municípios para fazer cumprir o piso aprovado aqui. Então, no fundo, isso é fumaça, não é fonte de recursos, como foi dito. Uma parte sai de superávites e outra parte de um furo no teto de gastos, que vai gerar inflação. O povo todo vai ter que pagar essa conta, inclusive os próprios enfermeiros. A relatora da PEC, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, reuniu a proposta apresentada por Mauro Benevides Filho, a outra sobre o mesmo assunto, de autoria do deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. Ela explicou que, embora a medida aprovada tenha o potencial de aumentar despesas, a proposta apresenta como fonte de recursos verbas extras apuradas pelos fundos públicos do Poder Executivo entre 2023 e 2027, que estão paradas. Alice Portugal defendeu o uso dos recursos do Fundo Social para a área de saúde, como forma de criar uma fonte perene para o cumprimento do piso da enfermagem. Ela negou que a medida fira o teto de gastos. O superávit dos fundos estão parados e foram utilizados sem discussão para pagamento de dívida pública desses anos. Então, ao usar o superávit dos fundos, nós teremos pelo menos 30 bi aproximadamente para compor o pagamento do piso salarial da enfermagem para entidades públicas filantrópicas que atendam pelo menos 60% da sua clientela via SUS. De acordo com a lei, o piso salarial para enfermeiros e enfermeiras é de R$ 4.750 nos serviços de saúde públicos e privados, o que inclui governo federal, estados, municípios, hospitais filantrópicos e Santas Casas. Já o piso dos técnicos de enfermagem é de R$ 3.325 e o dos auxiliares e parteiras é de R$ 2.375. A proposta que define o financiamento para o piso da enfermagem segue agora para a avaliação dos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Noelle Nobre, Antônio Vital.

não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Acertamos de novo, papai. Essa é pras cabeças, viu? Deu sexta-feira de novo. Já sei aonde isso vai dar. É dia de shopping dobro. Sei lá se eu vou aguentar. Fica sem beber, fica sem ligar, fica sem chorar, ah, ah, ah. Vai! Aí eu bebo e fico tonta. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo vocês. E fico tonta. Lembro de nada, nem do quê? Nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu bebo e fico tonto. Lembro de nada, nem do meu nome. Esqueço tudo, quase tudo. Só não esqueço seu telefone. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Aí eu ligo, ligo, ligo, ligo, ligo, ligo. Não me atende, eu só bico, bico, bico. Ei! Deu sexta-feira. Puxa, meu baté! Joga a mãozinha pra cima. Recebam com muito carinho. Marapapanele! Tá combinado. A gente vai se encontrar. Tá combinado. Hoje o bicho vai pegar. Tá combinado. Agora eu vou te mostrar. Tá combinado. Que o papai aqui sabe andar. Você tá me ligando, passa em minha frente, fica sempre me encarando. Gata, você sabe que eu sou compromissado, mas não sou de ferro, dá pra ver que eu tô gamado. Que tal a gente sair pra se divertir? Já faz muito tempo que eu estou apaixonada. E daí, tô nem aí se você tem uma namorada. Hoje eu te quero todo só pra mim. Então rolou. Tá combinado. A gente vai se encontrar. Sempre me encarando, gata, você sabe. Bom, mas não sou de ferro, dá pra ver que eu tô gamado. Que tal a gente sair pra se divertir? Já faz muito tempo que eu estou apaixonada. E daí? Tô nem aí se você tem uma namorada. Hoje eu te quero todo só pra mim. Então rola! Tá combinado. A gente vai se encontrar. Tá combinado. Hoje o bicho vai pegar. Tá combinado. Vou te mostrar que um safadão sabe amar. Dança comigo. Nas curvas desse corpo infinito de prazer, céu azul. É muita química no olhar. Eu vou te satisfazer pra me amar. Nas curvas desse corpo nu, infinitos de prazer, céu azul. É muita química no olhar. Eu vou te satisfazer pra me amar. Você tem o dom de me provocar. Quando a coisa fica séria, diz que é melhor parar. Sei que você quer bem me entregar. Seu coração, eu vou te fazer a mulher mais feliz desse mundo. O amor está no ar, vai. gostoso. O amor está no ar. Vai, vem, pra gente começar de novo. O amor está no ar. Vai, vem, aquele love bem gostoso. O amor está no ar. Vai, vem, pra gente começar. O amor está no ar. Aquele love gostoso. Pra gente começar. A noite é nossa. A noite é nossa, com Paulo Barbosa. We'll be right back. programa A Noite é Nossa. Paulo Barbosa. Pois é, te fazendo companhia até as 10 da noite. Afinal, a noite é nossa. A noite é minha, é sua, é nossa. E temos o patrocínio dele, Dr. Paulo Celestino, médico, psiquiatra, clínico geral, médico da família e médico do trabalho desde 1976, atendendo também alcoolismo e tabagismo. Comunica aos seus pacientes e amigos que atende urgências psiquiátricas e consultas normais das 13 às 18 horas, de segunda a sábado, cumprindo todas as normas da OMS. Crianças, adolescentes, adultos e idosos. Consultas pessoalmente ou através de um agendamento pelo WhatsApp. Anote aí, 98809-3101, 24 horas no ar. 98809-3101. Ou ainda no 99603-2233. É outra opção, 99603-2233. Pessoas que sofrem das doenças dos nervos, da bebida e do fumo, têm direito a 2 retornos em 30 dias. Dr. Paulo Celestino atendendo na rua Sebastião Diniz, número 755, ali no Barro Vermelho, próximo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ebenezer. Bem na saída para Curras Novos, Caicó. Dr. Paulo Celestino. É isso aí, já vamos com as primeiras participações através do WhatsApp. E a primeira, sabe quem? Sabe quem, rapaz? É ele, é o Muquinho, Muquinho, homem lá do Baixinho do Roçado. Homem que é uma bênção de Deus, com voz de criança, mas já tem o quê? 36, 37 anos por aí. Ele vai já dizer a idade dele, manda pra mim aqui, pra não ficar aquela dúvida. Muquinho, um abraço, meu querido, fica à vontade, boa noite. Boa noite, Paulo Barbosa. É no King, sei que vai chegar a sair. Quero ver uma música. É com Marília Mendonça, sei de qual. Quero oferecer para meu pai Senhor, para minha mãe Dona Maria e para toda a minha família. Deus abençoe todos nós. E hoje é o último programa, A Noite é Nossa. Pois né? É, pois é, despedida. Santa Cruz, segunda-feira, vai estrear a Rádio Santa Cruz FM 90. Coisa boa, vem por aí. 3, e a história do AM foi coisa linda, bênção de Deus. Valeu, Moquinho. Um abraço, meu querido. Tá no ponto aqui tua música, tá bom? Darinha, e a tua, hein, Darinha? Diga aí, boa noite. Boa noite, Paulo Barbosa. Hoje é o último programa da Noite é Nossa. Quero ouvir uma música com Marília Mendonça e o trio Parada Dura. Aceita que dá em menos. É Darinha do Paraíso. Valeu, valeu. Um abraço, Darinha. Boa noite, boa noite. 8h26. Antes da Darinha, eu atendo a segunda aqui numa sequência de três. Primeira pro Moquinho, eu sei de qual. Saudosa Marília Mendonça. E vamos ver a participação dela nessa que a Darinha solicitou. Aceita que dói menos, com de Paulo e Paulinho. E tem também a nossa ouvinte de ouro. Grande Oni, um abraço no centro, tá curtindo o programa de boa. Um abraço, sextão de Oni. Preparei tua música. Ela é fã demais da banda Encanto. E a música? Fã. É a música. Vamos curtir então, um abraço de Oni, Muquinho e também Darinho do Paraíso, solicitando música, 3 na sequência. Agora 8, não, só duas porque tem o bloco das 8h30, tá bom? Então eu sei de cor, com a saudosa Marília Mendonça e fã pra Dione com o Banda Encantos. A tua te mando depois do bloco, tá bom, Darinha? Aguarda aí, fica coladinha, 8h26. Chato, né? A injeção de saco, pois é. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doesse em você, deixa,

98 93 4905, ou siga nas nossas redes sociais @PaxDeusEGrande. Pax Deus é Grande, servindo com compromisso, seriedade e respeito. Isaías, os tempos mudaram. Preciso de um bom celular para fazer minhas conferências, lives, stories. E os meus filhos precisam de tablets e notebooks para estudar. Então, Coxinha, você precisa comprar tudo isso na Santa Cruz Eletrocel, que além dos celulares mais modernos do mundo, ainda tem a maior variedade de eletros portáteis da região. Vá lá e faça o cartão da loja mesmo e nem precisa comprovar a renda. Recebe ali na hora o cartão. E gaste seu limite e parcele em até 12 vezes sem juros. Santa Cruz Eletrocel. Duas lojas no centro de Santa Cruz. Telefone DDD 84-3291-3292. Santa Cruz Eletrocel. Ligando você. Nem tudo será como antes, mas com certeza será bem melhor. Estamos apresentando o programa A Noite é Nossa. A Noite é Nossa. Além de que me excitou, e eu me entreguei a você. Teu olhar me fisgou com olhos de predador, e eu à tua mercê. Seios eriçaram, pupila dilatou, lábios se roçaram, pele arrepiou. Pra fugir do tesão em seu raio de ação. Teu olhar me fisgou com isca de pescador e atração de imã. Tua voz sussurrou, meu corpo se aninhou em tua pele de lã. Passaram febres de calor, pernas se cruzaram a gemer sem dor, e não dá pra conter, o suor começa a escorrer. Pra gente se acender. Nas alturas do cio, não dava pra segurar a explosão de prazer. Fogos de artifícios dentro de nós dois, nos raros segundos em que somos um. Agora é só fluir, que o melhor ainda está por vir. Oi, né? Oi, na. A Noite é Nossa. Paulo Barbosa. Hora certinha, 8h43, boa noite, ótima noite pra você, curtindo o programa Noite Nossa, show de música até às 10 da noite, é a nossa despedida hoje do AM. Aliás, eu tenho um recado aqui, satisfação, alegria e carinho que vem de longe, gente, lá do Piauí, é o Ian José Silva, ouvinte da nossa emissora lá no Piauí, exatamente em fronteiras no Piauí, divisa com o Ceará. Que bom. Vou bater um papo com ele agora. Bater um papo não, ele manda mensagem de áudio. Vamos ouvi-lo então. Diga aí, ô, meu amigo ouvinte lá do Piauí, fronteiras, Ian, boa noite. Boa noite, Paulo, ouvinte da Rádio Santa Cruz AM. Seus últimos dias, né? Antes pois da migração. É. Para FM 98,3, aqui fala Ian José Silva, desde a cidade de Fronteiras, Piauí, divisa com o estado do Ceará. Estou escutando aqui a emissora pelo AM 1410, acompanhando que alegria. O programa, show de bola, parabéns pela sequência. Obrigado. E por um lado a gente fica triste, né, que não vai mais conseguir escutar a rádio à noite, né, por causa da propagação e da migração também para o FM, mas a gente deseja sorte aí para toda a equipe, né, nessa nova fase. E é isso aí, continuamos prestigiando a gloriosa Rádio Santa Cruz. Abraço, Paulo. Abraço também. Valeu, meu querido. Denise Reni, toda a equipe da rádio. E é isso. Boa sorte aí pra vocês nessa nova etapa. Opa, queremos contar com você sempre coladinho com a nossa programação. Valeu. Mas você pode ouvir, vai ouvir, logicamente, através dos aplicativos. Já dei uma dica até pra ele, Rádio Neto. E vai ouvir a Rádio Santa Cruz, não só à noite, mas toda hora. Um abraço, meu querido. Muito carinho, alegria, satisfação. Ter essa tua participação hoje à noite aqui no programa Noite é Nossa. Grande abraço, tudo de bom. Queremos continuar com você na sintonia. Abração, bênção de Deus aí pra você em Fronteiras. Tá distante, tá lá no Piauí. Grande abraço, meu garoto. Ô, minha amiga Darinha, já cobrou aqui a música dela. A música Aceita Que Dói Menos, de Paulo e Paulinho, participação da saudosa Marília. Não, não é de Paulo e Paulinho não, rapaz, é com Trio Parada Dura. É, com Trio Parada Dura, Aceita Que Dói Menos, com a participação dela, Marília Menos. Vou ouvir agora, Darinha. Um abraço, querido, boa noite, obrigado pela participação. O Moquinho já confessou que é a idade. Ele, aquele que você ouviu com a voz de criança, ele tem 37 anos de idade, já é adulto. É uma questão que só Deus explica. É tudo obra do Senhor. Um abraço, meu querido, tudo de bom, Moquinho. Tem mais o que aqui? Tem a música, tô devendo também. Não tô devendo. Vamos aqui com. Já tenho mais participações aqui dos nossos ouvintes. Através. Tem o do Raimundinho. Raimundinho! Ô, rapaz, eu tô devendo uma visita pra tu aí no Hospital Municipal lá de cima, lá do conjunto Conego Monte. O carrinho do confeito do Raimundinho, aquele cafezinho legal. Fala aí, Raimundinho, boa noite. Boa noite, Paulo Barbosa. Paulo Barbosa, quem fala é Eliane. Ah, é a esposa dele. Eu gostaria que você faça uma musiquinha de raça negra. Eu ofereço para mim esse Brasil. E para todos que estão escutando a Rádio Santa Cruz. Para você também, Paulo Barbosa. Fique com Deus aí, amigo. Amém, fica com Deus também. Eu queria que você botasse o número o zap da rádio que vai entrar segunda-feira para mim, viu? Tá beleza, tá legal. Valeu, um abraço, boa noite, obrigado pela sintonia, pela participação. Vamos então com a música da Darinha, e essa de raça negra que a esposa do Raimundinho solicitou. Grande abraço, 8h46. Pra mim sua história. Tô aqui jogado fora. Ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asas. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora o que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que

Se liga na hora certa, 8h53. Seguindo, vamos que vamos. A noite é nossa até às 10. O último programa na Frequência M. Ela despedida hoje. É, vai rolar emoção aqui. Eu não falo muito disso não, senão eu vou chorar. Aí, fica feio pra mim. Puxa, pagar mico não. Puxa vida. Vem coisa. O importante é que vem coisa boa por aí. Isso vai emocionar mais ainda. 98.3. Atenção, ouvintes. A partir da próxima segunda-feira, 19 de dezembro, começaremos a escrever uma nova história da Rádio Santa Cruz, e você, ouvinte, mais do que nunca, faz parte dela de coração. Inauguraremos a nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM, e a partir desta data você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Prepare seu rádio e não esqueça, a Rádio Santa Cruz, a partir de segunda-feira, será FM 98.3 com você, em todo lugar. Um recado aqui curtinho, mandaram um zap só oi, igual aquela música da banda Encantos, oi, fique à vontade, você que mandou oi aí, oi, um abraço, boa noite, qualquer recado, mandei pedido de música, tá bom? Estamos a seus pó. E vamos com a participação dela, Rosiane Rocha, tá lá no Jair Lourenço, bom demais ter também sempre a sua participação, fique à vontade, Rose, boa noite. Olá, meu amigo Paulo Barbosa, uma ótima noite para você, noite para todos que estão acompanhando a programação da Rádio Santa Cruz, em qualquer lugar da nossa cidade, qualquer lugar do Brasil, enfim, qualquer lugar do mundo. Hoje é minha última participação no programa Noite é Nossa. Pois é. É o último programa Noite é Nossa, né, na Rádio Santa Cruz, isso. Como a M. A partir de segunda será Santa Cruz FM. Estamos juntinhos sempre. 98.3. Paulo, tô curtindo o seu programa, como sempre. Sou cadeira cativa, sou sua fã número um. Obrigado. Sou fã número um de toda a programação da rádio. E hoje eu gostaria de curtir música do Fagner, Borbulhas de Amor, pra gente recordar. Divido com todos. Obrigada, amigo. Valeu. Uma ótima noite. Sucesso pra você. Tudo de bom, querida. Faz parte dessa vaia também. É cantora, é locutora, é um talento de Deus, dom do Senhor. Ô, preparei tua música, Borbulhas de Amor com Fagner. Pra música tem um bom gosto assim, todo especial. Grande abraço, Rose. Alô, Elza. Grande Elza. Tá lá em Jaçanã. Manda aí alô pra... Ela pede alô pra Nenzinha. Deve ser Nenzinha. Nenzinha, Tico... Eliane, Mano, Geraldo e também Nascimento, do sítio São Domingos, em Jaçanã. Quer ouvir a música Um Jantar para Jesus? Vou preparar, tá bom, Elza? Um abração para todos vocês, boa noite. Obrigado pela participação. 8h55. Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tenho um coração bem melhor que não tivera. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar. Fazer borbulhas de amor pra te encantar. Passar a noite em claro dentro de ti. Um peixe para enfeitar de corais tua cintura. Fazer silhuetas de amor à luz da lua. Saciar esta loucura dentro de ti. Coração, que esta alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te enchas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Pobre coração, sempre escravo da ternura.

Pois é, a Farma Mais é uma farmácia completa e tem tudo para cuidar de você e da sua família. Aqui tem promoções, atendimento, variedade, preço justo, credibilidade e o amor que você merece. Ah, e se você não puder vir até a gente, nós vamos até você. Farma Mais, há 6 anos, cuidando de você. Amigos santacruzenses, outra vez fomos agraciados por mais um ano que está chegando ao fim. 2022 foi marcado por perdas irreparáveis em minha vida, mas como tudo é da vontade do Pai, vamos em frente e que o Espírito Natalino nos renove para que possamos ter um 2023 repleto de muita saúde, paz, inverno ao homem do campo e realizações para todos nós. Um abençoado Natal e Ano Novo a todos. Com a graça do menino Jesus. Esses são os votos de Elcio Pontes e família. Ela que esteve sempre com você, logo estará com você em todo lugar. Estamos apresentando o programa A Noite é Nossa. A Noite é Nossa. E a hora certinha, agora 21:09. 9 da noite com mais 9 minutos. É, vamos seguindo, vamos que vamos, até às 10. Segunda e última hora do programa A Noite é Nossa, no fechamento da programação desta sexta-feira. Sextou! E agora tenho a participação dela, ouvinte através do WhatsApp, ouvinte de ouro também, claro, a Rose. Rose, é isso mesmo, né, Rose? Lá em Touros, no litoral. Boa noite, meu amigo Paulo e todos que fazem a Rádio Santa Cruz. Hoje quero ouvir Catedral. Catedral com Leandro. São vários cantores e cantoras que cantam a música Catedral. Tem a Zélia Duncan, tem a cantora Adriana Calcanhoto também canta. Tem muitos cantam, mas ela que eu vi, Leandro também, lógico. E na voz do Leandro ficou belíssima também essa canção. Já preparei, Rose, um abraço pra você, tudo de bom, obrigado pela participação. Ô, Daniel, diz aí a tua pra hoje, meu querido. Boa noite. Boa noite, Paulo Barbosa. Aqui é Daniel do Conjunto. Hoje queria escutar a música do cantor Peter Cetera, Glory of Love. E oferecer a minha esposa Siete. E a outra é com Fábio Júnior, Caça e Caçador. E oferecer meu amigo Doutor e sua esposa Expedita, Toninho e a Raimunda. E a minha amiga Luzia, aí na rua São Francisco. Tchau e tenha uma boa noite. E um bom fim de semana. Receba. Para todos nós, receba. Para todos nós também, com as bênçãos de Deus. Aproveito carona aí e também manda alô para o casal abençoado, toda a família maravilhosa, Raimundo e esposa Toinho, na rua Trari, bairro Maracujá. 21:10. Primeiro tempo para Rose, lá de Touros. Leandro, Catedral. Boa noite. O deserto que atravessei, ninguém me viu passar, estranho e só, nem pude ver que o céu é maior, tentei dizer, mas vi você tão longe de chegar, mais perto de algum lugar. É deserto onde eu te encontrei, você me viu passar, correndo só, nem pude ver que o tempo é maior. Corri pra mim, me vi assim, tão perto de chegar, onde você não está. No silêncio, uma catedral, um templo em mim, onde eu possa ser imortal, mas vai existir

Programa A Noite é Nossa. Paulo Barbosa. E vamos até às 10 da noite. Boa noite, para você na sintonia curtindo o programa A Noite é Nossa aqui na Rádio Santa Cruz. Rádio Santa Cruz AM por enquanto, só até hoje. Aliás, até domingo. É até hoje o programa A Noite é Nossa. E ó, é o bom que eu vou continuar à noite, gente. Se Deus quiser, com as bênçãos de Deus, plano do Senhor, eu vou continuar à noite, tá bom? Estarei sempre na companhia de vocês. Agora, a partir de segunda, na frequência

E vamos seguindo aqui com outras participações. Temos sim, através do WhatsApp. Oh, tem um recado aqui da Mulher Sorriso, Jaciara. Fala aí, ô, Mulher Sorriso, quem é que manda? Boa noite. Limpa, cristalina, igual a voz de Albeniz. Como é que é? Repete aí. A rádio tá limpa, cristalina, igual a voz de Albeniz. Eita. Tá show, viu? Não vejo a hora de segunda-feira vocês entrarem. Boa noite. É isso aí, é só aguardar. E o Grilo também fez a festa. Um abraço, Mulher Sorriso. É, próxima segunda, 19 de dezembro, começaremos a escrever uma nova história da Rádio Santa Cruz e inauguraremos a nossa 98.3, a sua Santa Cruz FM. A partir desta data, você vai acompanhar a nossa programação sintonizando 98.3 na faixa de FM. Prepare seu rádio, não esqueça, a Rádio Santa Cruz a partir de segunda-feira será FM 98.3 com você em todo lugar. 9h40. Tem outro recado aqui da Jaciara, Mulher Sorriso. Fala aí. Me manda o WhatsApp, por favor. Tá legal. Pra me salvar aqui. Certo, tá legal. Valeu, um abraço, boa noite. Temos o quê? Pedido, mais pedidos de música. Ritinha de Basílio. Fala aí, ô Ritinha, boa noite. Boa noite, Paulo Barbosa. É Ritinha de Basílio. Gostaria de ouvir a música de Gustavo Lima, é Ex dos Meus Sonhos, para oferecer a minha família, a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz, a você e sua família. Fique com Deus, tenha uma ótima noite. Tchau. Tchau. Valeu, valeu. Um abraço. Ótima noite com as bênçãos de Deus. Temos também a Gilcélia. Boa noite, passe música com Marília Mendonça. Saudosa Marília Mendonça, te amo demais. Gilcélia está na escuta no sítio São Francisco. Um abraço a todos, boa noite. Bênçãos de Deus. Temos aqui mais uma, temos sim. Olá, boa noite, toque música de... Oi, Raimundo, de Amado Batista, Se Não For Por Amor. É João Batista na escuta lá na comunidade. Bom Sucesso. É, vamos de música, 9h41. Se você fosse como é... Fecha a cara, ela fala brava. Não deixa malandro, mal intencionado colar do teu lado. Mal vai pra festa, mal bebe álcool. Não é no Instagram que ela vai te passar o contato. Ela é do tipo que respeita um término recente. Ela tem cabeça, ela é consciente. Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente. Ela tem um pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente. Essa é a ex dos meus sonhos, diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a ex que eu queria. Se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Essa é a sonhos, diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a ex que eu queria. Se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. Respeita um término recente. Ela tem cabeça, ela é consciente. Não sai beijando qualquer boca que vê pela frente. Ela tem um pé no futuro, respeita o passado, mas vive o presente. Essa é a ex dos meus sonhos, diferente de você que na minha vida é um pesadelo. Essa é a um pesadelo. Essa é a ex que eu queria. Se eu soubesse que era esse inferno, eu nem namoraria. gostou, faz o barulho, Goiânia. Nunca soube recitar poesia. Não sei palavras de amor. Não sou sedutor, não sei fingir nem poderia. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Só quero seu amor e mais nada. Você precisa entender. É que eu não sei dizer, só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinho é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Valem menos que um olhar. O coração é quem vai te explicar. Da cabeça aos pés eu vou te beijar. Como um sábio na arte de amar. Não sei mentir pra conquistar uma mulher. Daria tudo nesse mundo só pra ter você. O destino seja o que Deus quiser. Você precisa entender. É que eu não sei dizer. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha é o teu nome que eu chamo. Baby, eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Só sei que eu te amo demais. Nas noites sozinha eu te amo demais. Eu só sei dizer te amo, te amo. Te amo demais. Como eu te amo. Te amo demais. Te amo, te amo. Só sei que eu te amo. Pra expressar. Te amo. Eu também te amo, te amo. Saudoso Marília Mendonça, que saudade, hein? Puxa vida, cantava demais. Teve morte precoce, acidente fatal. A nossa saudosa Marília Mendonça, 9h48. Ô Raimundinho, tá falando com ele, fala aí que é que manda, boa noite. Boa noite, Paulo Barbosa, boa noite, garoto, tá falando com ele, que fala aqui, o Raimundinho aqui do Carrinho de Confeito aqui, meu amigo. Promoção aqui no Carrinho de Confeito do Raimundinho, hein? Pastel agora é a partir de R$2, coxinha R$2, tapioca R$2, cafezinho de 50 centavos de R$1. Promoção aqui, ó, no Carrinho do Confeito do Raimundinho aqui, no hospital aqui, ó. E Paulo Barbosa, a música aí é Gustavo Lima. Já foi. Pra oferecer meu amor Eliane e meu pai Expedito Credinho, os motoqueiros lá, Dadi, Narciso e Raimundo. Tá e legal. Os funcionários do Hospital Luiz Bezerra. Que Deus abençoe cada um deles. Fique com Deus aí, Paulo Barbosa. Tá bem. Uma noite muito abençoada para Jesus Cristo. Para todos nós, com as bênçãos de Deus. Já curtiu? Eis os meus sonhos com o Gustavo Lima. Um abraço, meu querido. Tudo de bom. Temos mais o que aqui? Ah, temos a ouvinte que havia solicitado a música do Erasmo Carlos. Tu vai ouvir. Apagou a mensagem, mas vai ouvir a música, tá bom? Não sei se está ligado ainda, mas está online. Deve... Tá online. Vai ouvir agora a música do saudoso do saudoso Erasmo Carlos. E já é a segunda aqui da próxima sequência, que antes tem Amado Batista, que tem outro pedido para Amado Batista. Não sei por que que ela não teve paciência, apagou o áudio. A ouvinte solicitou música do Erasmo Carlos, Mesmo Que Seja Eu. Mas tá no ponto aqui, vou ouvir agora, tá bom? Grande abraço. Obrigado pela participação. Nena Araújo Silva. Hoje parabenizo minha prima Marília Franciela em Sítio Novo e minha amiga Rejane Lima, no Sítio Catolé. Ambas estão aniversariando hoje, sendo lembradas por familiares e amigos, todos lhes desejando saúde, paz, vida longa, repleta de maravilhosas bênçãos e feliz aniversário. Parabéns, parabéns. Ela manda uma curtinha aqui para a nossa nova onda que está chegando aí, FM 98.3, Santa Cruz FM. Final de uma história para outra conduzida de rádio AM para FM. De certo será ouvida. Por tudo sempre serei de coração agradecida. Aplausos. Valeu, poetisa inspirada sempre, a Nena Araújo, em Sítio Novo. Eu vou te presentear de novo com aquela música do Elton John que tu adora. Nikita, já tu vai ouvir, tá bom? Um abraço, tudo de bom. Obrigado pela participação. E foi a outra pessoa? Boa noite, Paulo Barbosa. Estamos voltando. Eita, voltando de Campo Hernando, casal abençoado. Gostaríamos de ouvir música Se Não For Por Amor, com Amado Batista. Já tá no ponto, eu já tava no ponto aqui, tá bom? Cláudia e Nina, abração para vocês, pessoas maravilhosas. Se Não For Por Amor, Amado Batista, também vai para Raimundo Expostoinho, toda a família. Valeu, valeu, tudo de bom. Se Não For Por Amor, Amado Batista, Mesmo Que Seja Eu, Erasmo Carlos e a tua, Nena Araújo, Nikita, Elton John, 9:51. Eu não quero me enganar de novo, não quero me machucar de novo, não, quero não. Eu preciso proteger meu coração. Eu não quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço. Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços. Não me tente desse jeito, pare com esse jogo. Senão vou me queimar no teu fogo. Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir. Eu não sei se vai dar pra resistir. A carne é fraca e você é demais. Se não for por amor, pare de provocar meu coração. Já sofri, já chorei, desilusão. Brilhante e falso, eu não quero mais. Me diga que não vai brincar. Se me disser que é por amor, eu vou te amar. Quero lhe entregar meu corpo, pra depois me arrebentar de novo na solidão. Tenho medo de embarcar noutra ilusão. Tiro os olhos dos meus olhos, que eu não sou de aço. Antes que eu me enlouqueça e caia nos teus braços.

FM 98.3 Santa Cruz FM com você em todo lugar. Um abraço a todos, cheio no coração, Jesus te ama, saideira para Silene Codegomonte, amor além da vida, Eduardo Costa, tchau! Nos seus sonhos pra dizer que você é muito mais que especial e que Deus me deu de presente você, o amor mais lindo e fora do normal. E dentro de você vou dar sempre guardar. Você não vai me ver, mas tô sempre ao seu lado. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. O amor não morre, é você que eu sempre. Você é que eu consigo ser feliz. Você não vai me ver, mas tô sempre ao seu lado. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. O amor não morre, é você que eu sei. Você é que eu consigo ser feliz, feliz. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. O amor não morre, é você que eu sempre quis, que eu sempre quis. Se existir uma outra vida, outra vez vou te encontrar. E Deus de novo vai deixar eu te amar. Só com você é que eu consigo ser feliz. Te visito nos seus sonhos pra dizer: se existir uma outra vida, mais uma vez eu quero te encontrar. Mais uma vez eu quero te amar. O amor não morre, e é só com você que eu consigo ser feliz. Só com você. A Rádio Santa Cruz AM apresentou o programa A Noite é Nossa. CYJ 614, frequência de 1410 kHz. Rádio Santa Cruz. Santa Cruz AM, sempre com você. 5 kW de potência. Boa noite, meu amigo. Fique em paz no seu lugar. Amanhã, se Deus quiser, vamos voltar. Estamos chegando ao final de mais um dia de trabalho. É mais uma jornada que cumprimos com prazer e alegria. Que o Senhor nosso Deus nos conceda um sono tranquilo e restaurador. Boa noite, noite. E logo mais, um bom dia a dia.